Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. God would be the friend of any man or woman who longs to be with him. Deus quer ser amigo de qualquer homem ou mulher que deseje estar com ele. God is ready to speak with the one who longs to hear his voice. Deus está pronto para falar com aquele que deseja ouvir a sua voz. A vida de Abraão vai nos ensinar que levou tempo para Abraão construir um relacionamento correto com Deus. The story of Abraham's relationship with God is told with such emphasis that no one can say, well, it's just Abraham. A história do relacionamento de Abraão com Deus é contada com uma ênfase tal que ninguém poderá dizer, bom, era apenas Abraão. What does the Lord wants us to learn from this story? O que Deus quer que aprendamos com essa história? God has a deep longing to fellowship with everyone who he has called into his kingdom. Deus tem um desejo profundo de manter comunhão com todos aqueles que ele chama para o seu reino. Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Você certamente já ouviu falar em Abraão, aquele que foi chamado para dar início à formação da nação israelita. Além de ser chamado de o amigo de Deus, Abraão também era conhecido como um homem de fé. O Dr. Michael Youssef nos trará na série que se inicia hoje vários ensinamentos baseados na vida deste grande homem. Um destes ensinamentos é: se há uma coisa que a vida de Abraão nos ensina, é que a intimidade com Deus leva tempo. Pensamos que se gastamos 15 minutos lendo a Bíblia e 5 minutos em oração, tornamos-nos gigantes espirituais. Mas não é bem assim. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 1, interpretada pelo pastor José Carlos Bento. Hello, listening friends. Olá, amigo ouvinte. We are going to begin a journey of faith. Vamos iniciar uma jornada de fé. It is the journey of Abraham's faith. É a jornada de fé de Abraão. If the life of Abraham teaches us anything, it teaches us that intimacy with God takes time. Se há uma coisa que a vida de Abraão nos ensina, é que a intimidade com Deus leva tempo. Yet, if you are like me, you would dislike waiting for anything. E se você é igual a mim, por certo não gosta de ficar esperando pelas coisas. We do our banking with machines. Sacamos nosso dinheiro em caixas eletrônicos. We drive our cars everywhere. Dirigimos nossos carros a todo lugar. And our unwillingness to wait extends even to our worship and prayer life. E nossa indisposição se reflete até mesmo em nossa adoração e vida de oração. Não gostamos quando o culto leva mais que uma hora. The same thing happens with our personal prayer time. O mesmo acontece com nossa vida de oração pessoal. We think if we spend 15 minutes reading the Bible and 5 minutes in prayer, we have become modern day spiritual giants. Pensamos que se gastamos 15 minutos lendo a Bíblia e 5 minutos em oração, nos tornamos gigantes espirituais modernos. The life of Abraham teaches us that it took time for Abraham to build a right relationship with God. A vida de Abraão vai nos ensinar que levou tempo para Abraão construir um relacionamento correto com Deus. The seventh and final promise that God made to Abraham is that all the families of the earth will be blessed through him. A sétima e última promessa que Deus fez a Abraão é a de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. What the Lord was saying is this. O que o Senhor estava dizendo era isso. One day I'm going to bring into the world someone who is a physical descendant of yours, Abraham. Um dia trarei ao mundo alguém que será descendente físico seu, Abraão. And when he comes, e quando ele vier, he is going to bring blessings to the whole earth. Trará bênçãos a toda a terra. Jesus, the son of Abraham, is the fulfillment of the covenant promises. Jesus, o filho de Abraão, é o cumprimento das promessas da aliança. And anyone who will come to him will be blessed. E todos os que forem a ele serão abençoados. Anyone who will reject him will not be blessed. Todos os que o rejeitarem não serão abençoados. But will suffer the consequences of disobedience. Mas sofrerão as consequências da desobediência. This is valid for Americans. Isto vale para americanos. The Europeans. Europeus. The Asians, asiáticos, the Africans, africanos, all the nations of the earth, para todas as nações da terra, intimacy with God, intimidade com Deus, the experiencing of the blessings of God, experimentar as bênçãos de Deus, the witnessing of the fulfillment of the promises of God, o testemunho do cumprimento das promessas de Deus, all require waiting with God and waiting in the presence of God. Tudo requer esperar em Deus e esperar na presença de Deus. It requires unconditional obedience to God. Requer obediência incondicional a Deus. Are you willing to pay the price? Você está disposto a pagar o preço? It is my prayer that you would say yes. Minha oração é que você diga sim. The life of Abraham teaches us that it took time for Abraham to build a right relationship with God. A vida de Abraão vai nos ensinar que levou tempo para Abraão construir um relacionamento correto com Deus. The story of Abraham's relationship with God is told with such emphasis that no one can say, well, it's just Abraham. A história do relacionamento de Abraão com Deus é contada com uma ênfase tal que ninguém poderá dizer, bom, era apenas Abraão. What does the Lord wants us to learn from this story? O que Deus quer que aprendamos com essa história? God has a deep longing to fellowship with everyone who he has called into his kingdom. Deus tem um desejo profundo de manter comunhão com todos aqueles que ele chama para o seu reino. God does not call us into the kingdom to receive salvation and that's the end of it. Deus não nos chama para o seu reino para receber salvação e parar por aí. God wants us to learn several things from his intimacy with Abraham. Deus quer que aprendamos diversas coisas da sua intimidade com Abraão. First, primeiro, God would commune with the man or the woman who is totally available to him. Deus tem comunhão com o homem ou a mulher que está totalmente disponível a ele. Second, segundo, God would be the friend of any man or woman who longs to be with him. Deus quer ser amigo de qualquer homem ou mulher que deseje estar com ele. God is ready to speak with the one who longs to hear his voice. Deus está pronto para falar com aquele que deseja ouvir a sua voz. God wants to fellowship with the one who is not in a hurry to fellowship with him. Deus quer ter comunhão com aquele que não estiver com pressa da comunhão com ele. God is happy to be identified as your friend if you want to be identified as his friend. Deus ficará feliz em ser identificado como seu amigo, se você quiser ser identificado como amigo dele. Você está ouvindo o Dr. Michael Youssef. Nessa mensagem tão importante sobre a série Jornada da Fé, baseada na vida de Abraão, percebemos quão importante é termos nossa fé firmada em Deus. Mas antes de continuarmos, quero dizer a você que o programa Mostrando o Caminho está oferecendo um brinde especial, o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Neste livro, o Dr. Youssef compartilha com você os passos que o levarão à verdadeira felicidade em sua vida. Peça o seu exemplar agora mesmo. É grátis. Anote nosso endereço. Transmundial. Caixa Postal 18.300. CEP 046-26-970. São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail. mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça. Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Continue agora com o Dr. Michael Youssef, nesta série sobre a vida de Abraão. Let's turn to the Word of God and learn from the life of this man, Abraham. Vamos voltar à palavra de Deus e aprender com a vida deste homem, Abraão. The book of Genesis, chapter 11, verse 24 to chapter 12, verse 3. O livro de Gênesis, capítulo 11, verso 24 ao capítulo 12, verso 3, diz assim: Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. The first thing you notice about Abraham was that he was an ordinary man. A primeira coisa que você nota sobre Abraão é que ele era um homem comum. He was rough and a simple sheep herder. Ele era um homem áspero e um simples pastor de ovelhas. He uttered no prophecies. Ele nunca profetizou. He never wrote a book. Ele nunca escreveu um livro. He never sang a song. Ele nunca cantou uma música. His credentials were not the least bit impressive. Suas credenciais não eram nem um pouco impressionantes. He never went to a seminary and I am certain he never wore special clothes. Ele nunca foi a um seminário e com certeza ele nunca usou roupas especiais. He was as far away from being famous and important as you can get. Ele estava longe de ser famoso e importante, como você possa imaginar. He never got invited to a king's dinner. Ele nunca foi convidado ao jantar de um rei. He was never on anyone's VIP list. Ele nunca esteve em uma lista de pessoas muito importantes. And he had never given an interview to any of the newspapers or television. E ele nunca deu uma entrevista a nenhum jornal ou televisão. But mas he was available for God's use and ready to obey. Ele estava disponível para ser usado por Deus e pronto a obedecê-lo. He had one major problem. Ele tinha um grande problema. He was a pagan who worshipped idols. Ele era um pagão adorador de ídolos. So it does take a while for Abraham of Ur of Chaldeans to become Abraham, God's friend. Assim levou um tempo para que Abrão de Ur dos Caldeus se tornasse em Abraão, o amigo de Deus. Abraham's folks in the Ur of Chaldeans near modern-day Iraq were called Habiri, which from which came the word Hebrew, and it means travelers. O povo de onde vinha Abrão em Ur dos Caldeus, próximo ao atual Iraque, era chamado de Habiri, de onde vem a palavra hebreu, que significa viajante. Some scholars believe that they were called thus because they were involved in renting donkeys and camels to travelers. Alguns estudiosos acreditam que eles eram chamados assim porque alugavam jumentos e camelos para viajantes. Abraham's father was Terah, and Terah had three boys. O pai de Abraão era Terah, e Terah tinha três filhos. Abraham, Haran and Nahor. Abraão, Harã e Naor. As the boys grew up, Terah became very proud of his boys. Quando os garotos cresceram, Terá ficou muito orgulhoso de seus filhos. And yet, tragedy struck Terah's heart. Mas uma tragédia atingiu o coração de Terá. His son Haran died right in his arms. Seu filho Harã morreu em seus próprios braços. No doubt, Terah became possessive of his remaining two boys. Sem dúvida, Terá se tornou possessivo por seus dois filhos que restaram. It was not long before another tragedy was beginning to take place. Não muito antes, outro acontecimento que culminaria numa tragédia estava por acontecer. Abraham got religious and wanted to leave home. Abraão se tornou religioso e queria deixar o lar. I know verse 31 of Genesis 11 said that Terah took Abraham and his son into the land of Canaan. Eu sei que o verso 31 de Gênesis 11 diz que Terá tomou Abraão e seu outro filho e foram para a terra de Canaã. This is in keeping with the hierarchical structure of the time. Isto estava de acordo com a estrutura hierárquica da época. But it was Abraham whom God called to go to Canaan. Mas Abraão é quem foi chamado por Deus para ir a Canaã. In Acts 7:3 and 4, you see that God called Abraham to leave his family and go to Canaan, but he stopped in Haran. Em Atos 7:3 e 4, você vê que Deus chamou Abraão para deixar sua família e ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Let us read it. Vamos ler esse texto. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Why did Abraham stop in Haran? Por que Abraão parou em Harã? Because his father Terah wanted to stop in Haran. Porque seu pai quis parar em Harã. You can imagine how it might have happened. Você pode imaginar como pode ter acontecido. Abraham pops his head into the flap of the tent of Terah and he says, "Father, God is calling me to leave home and go to Canaan." Abraão coloca a cabeça para dentro da tenda de Terá e diz: "Pai, Deus está me chamando para sair de casa e ir para Canaã." At that point, Terah gets very upset. Naquele instante, Terá ficou muito preocupado. What he says, "You are leaving your poor old father?" O que ele diz? Você está deixando seu pobre velho pai? You are deserting your father who has been good to you? Você está abandonando seu pai que tem sido bom para você? Who's going to take care of me in my old age? Quem vai tomar conta de mim na minha velhice? I don't trust your brother Nahor. Eu não confio em seu irmão Naor. He is frivolous and forgets things. Ele é tolo e esquece as coisas. You are going nowhere. Você não vai a parte alguma. You are not going anywhere without taking me with you. Você não vai a lugar nenhum sem me levar junto com você. Now, parents, I want to tell you something. Agora, pais, quero lhes dizer uma coisa. You have to let go of your children when they become adults. Vocês devem deixar seus filhos quando eles se tornam adultos. Your possessiveness of the life of your adult child is not healthy for them. It is not healthy for you. Sua atitude possessiva pela vida de seu filho adulto não é saudável para eles, não é saudável para vocês. The scripture is very clear. A Bíblia é muito clara. That a man must leave his father and mother and cleaves to his wife and both become one. Que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e juntar-se à sua esposa e os dois se tornam um. Any parents who start manipulating their children and try to get them to do what they want them to do are not acting biblically. Qualquer pai que esteja manipulando seus filhos e tentando fazer com que eles façam o que eles querem não estão agindo biblicamente. Você está ouvindo o programa Mostrando o Caminho, hoje com a mensagem Jornada da Fé, Abraão, parte 1. Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração até aqui, através dessa mensagem que o Dr. Michael Youssef vem transmitindo. Antes de continuarmos, quero lembrar que ao final do programa estaremos oferecendo a você um brinde precioso, inteiramente grátis. Por isso, tenha um papel e caneta em mãos para anotar. Daqui a pouco, o nosso endereço desta nossa oferta a você. Voltemos ao Dr. Michael Youssef para a conclusão de sua mensagem. Why do you think God called his future friend Abraham to leave Ur of Chaldeans? Por que você acha que Deus chamou seu futuro amigo Abraão para deixar Ur dos Caldeus? One of the reasons is to get him away from idol worship. Uma das razões foi para mantê-lo afastado da adoração de ídolos. And away from his godless friends. E longe de seus amigos ateus. The first thing he wants you to do is to get away from the immorality of the past. A primeira coisa que ele quer que você faça é que fuja da imoralidade do passado. The addictions of the past. Dos vícios do passado. The bad habits of the past. Dos maus hábitos do passado. The wrong crowd of the past. Do povo errado do passado. So the next day Abraham comes home from work. Assim, no dia seguinte, quando Abraão chegou em casa do trabalho, and he finds his father all packed up and ready to go. Encontrou seu pai de malas prontas para ir com ele. So they went on their way to Canaan. E assim pegaram a estrada a caminho de Canaã. And in our next broadcast, e em nosso próximo programa, we will see how sometimes we choose second best when we settle for anything. Veremos como algumas vezes escolhemos as coisas de segunda qualidade quando ficamos contentes por qualquer coisa. Tune in next time and we will see how Abraham wasted 6 years of his life because he got distracted from God's best. Fique ligado conosco no próximo programa e veremos como Abraão desperdiçou 6 anos de sua vida porque desviou a atenção do que Deus tinha de melhor para ele. It is our hope that you tune in so you know what is God's best for you. Esperamos que esteja conosco em nosso próximo programa para que você saiba o que Deus tem de melhor para você. Until then, I wish you God's best. Até e desejo o melhor de Deus para você. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje falando sobre a jornada da fé, Abraão, parte 1. O Dr. Youssef destacou a importância da saída de Abraão de Ur dos Caldeus como sendo nossa própria saída para estarmos longe das más influências, dos vícios do passado, dos maus hábitos do passado, do povo do passado, para estarmos no centro da vontade de Deus, em intimidade com Ele. Esta foi a primeira de uma série de 15 programas sobre a vida de Abraão. Contamos com a sua companhia ao longo deste caminho. Se você quiser saber mais desse novo relacionamento com Deus, estamos lhe oferecendo inteiramente grátis o livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Escreva-nos agora mesmo e peça já o seu exemplar. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou Mostrando o Caminho, @transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço: Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Nosso e-mail: mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.